Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Quarta-feira, dia 14 de maio de 2014. A edição de hoje do Chiptuning vai trazer mais uma vez artistas vários. Nesta quarta-feira vamos ficar com Through the Fires and Flames, uma cover do tema dos Dragon Force do álbum de 2006. São os Petra Star que nos trazem esta cover, como é lógico, em 8 bits, pelo menos com base em 8 bits. Logo depois vamos chegar com Break N, música dos SKGB, SKGB, uma nova força policial russa, a sucessora da KGB, da União Soviética, a mítica polícia de repressão e dos serviços secretos KGB, então da União Soviética. Este SKGB é uma alusão a essas forças políticas, aliás, políticas e policiais, o SKGB. Vamos fechar esta edição do nosso programa com You Have Been e a música chama-se Pocket Yuki, e é com eles que vamos fechar esta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Chiptuning, terças, quartas e quintas-feiras. A ideia é fazer convosco uma viagem pelo mundo dos 8 bits. Fique bem ouvinte, boa tarde, e amanhã às 7:15 estamos de volta para o nosso Chiptuning. Até lá. Eternal rain, we are.